1393, chame a torre 1186, bom pouso. Número 344, só um instante, voltante 001. Aguardo. O Golo 754 observará a passagem do azul à sua frente, vai cruzar a taxa aí do pátio 3 com o pátio 1, está livre na sequência até o portão 3. Ok, após o azul, portão 3 do ano 754. Santo 3193.4. Pronto, pronto, cópia. Santo 3193, aprovado Galeão, nível de voo 380, via Aeroporto 50, BDEV, o resto conforme a rota do plano de voo. A decolagem é pista 10, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da Euleda. Após Leda, direto BDEV, controle 1 no 98, a torre 1 no 8.6 e o código 5542. Tá bom, as rotas preferenciais estão bem difíceis. 380, 350, depois via rota do plano. Decola, cumpre o perfil de atenuação de ruído da subida da EL, da EL, depois da EL Leda, depois voa BDEV. 5542 é o transponder, controle 198, torre 186, TAM 3193. Correto, portão 10, chama o ponto, poxa, só lá. Chamarei. Sala 6721, Livrão. 6721, próxima esquerda via Kilo, via pátio 3, até o pátio 1, portão de número 4. Pátio 3, pátio 104, 6721. 1806 para 4. 1600 para o localizador, curva direita até a proa 045, reporte estabilizado. Direita 045, reportagem estabilizado, voo no 600. Via litoral sul? Afirmativo, senhor. Ok, tá no pátio da BAP, decola a pista no 7, curva direita via litoral sul até a Costa Azul. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6, acione o código 0131, triplo papá Romeu Lima. Está autorizado que fala de segunda Lima, que já decolou no 7, curva direita, corredor AXS-7 até a Costa Azul, tracional 0131, controle de 119.8, torre 118.6, está com 01 com a bola na base. 01, informação em curso é Quebec, altímetro no 013, para acionamento, táxi decolagem, torre 186, boa viagem, triplo papá Romeu Lima. 118.6, grátis, ouro voltado. Boa, o 1806 na escuta, cópia? Nova cópia, não, 806. 1806, aprovado Aracaju, nível de voo 190 via Golf 677. Okay, na verdade, é direto. Decola a pista 10, vai curvar a esquerda após 2.000 pés ou 3 milhas. Executa o perfil subida por Cajama após Jama, direto Caju. Controle 1 no 9.8, 2.186 e o código 5554. Autorizado 90 Aracaju, via Golf. Direto, fora da 10, que é a curva pós, direto Puca, Aracaju, 198, o controle, 36, é o 2, 4, responde o Golão 8. Ativa 5554, portão 9, chame ponto Golão 806. Afirmativo, 8001 aprovado Recife, nível de voo 330, aeroviário pelo I-58, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva à esquerda, perfil subida por Cajama, transição Caju, controle 1 no 9.8, torno 1 no 8.6, acionar o código 5546. Então, 8001, autorizado para Recife no nível 330, Upper Whisky 58, decola no zero, mantém a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, curva à esquerda, o Cajamo Caju é a saída, 5546 é o transponder e o controle 19.8. Correto, portão 11, chama ponto, puxa acionado. Está pronto, 8001, pushback acionamento. Pronto, no 11, autorizado, chame táxi. Portará táxi, tá, 8001. Salvador, 1-1-8-6-12, boa tarde, bom pouso. 1-8-6-12, obrigado. 1-6-0-0. 3660, 110 com 89, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, tá, 3660. Dois Salvador, uma boa tarde, voo no 600. Goro 600, continua a aproximação, pista 10, aguarde, pista livre. 350, voo no 600. Tu desça 2000, autorizado ILS para pista no zero. 2000, autorizado ILS, 322. Mandou boa Webjet 5728. Webjet 5728, boa tarde. Contato radar na decolagem, suba ao 330, saída Puca. 330 Puca, pode voar Jambo? Direto Jambo. Obrigado. Portão 10, o Airbus Companhia Esquerda tinha solicitado 11, porém não iniciou, só um instantinho, por gentileza. 21 tá iniciando aqui, demorou um pouquinho a sair o finger no operador de freio. Positivo, pode prosseguir, chame táxi, 8001. 8001, reportado. O TAN 3193 fica condicionado assim com o Airbus Companhia liberar a cauda, iniciando o táxi, será autorizado na sequência puxar no 10, ok? Pode ser em coordenação com a gente de solo após o TAN ali. Positivo, assim que o TAN liberar a cauda, iniciando o táxi, pro ponto de espera tá livre, puxar no 10. Solo Salvador, TAN 3660, livrando sua escuta, boa. Boa tarde, TAN 3660, ingressando à direita Alfa, primeira esquerda via aquilo, via Pátio 3 para o Pátio 1, portão 01. Gente, então, é, em frente, esquerda aquilo, ingresso no Pátio 3, segue em frente, 01 é o portão, TAN 3660. Leip 5267, mantém o perfil, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1 no bom voo. 133 25, 125 1, 35267, chamará o centro. Obrigado, boa tarde. Patrulha Salvador, boa tarde, papapapá, mais papapapá, passando 260 para 170, sem informação que desce. Mike papapapá, boa tarde, essa é a identificação desse ao 050, vigilância chegada amarela. 050 Maré, mais papapá. Aquele material em controle? Tá só aí no litoral norte, comandante? Como é que é? Ok, grato. Eu tô com 0277, tá pegando? Agora eu recebo sim, mantendo 500 pés, agora afastado 15 milhas nordeste do VOR Salvador, em aquele material. Por quê? Complete com a torre 1186, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Com 1600 de D00, boa tarde, Pousador Ivô, táxi via Alfa, primeira esquerda na Alfa via Aquilo, via o Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1, o seu portão será o 612. Alfa, Aquilo, via Pátio 3, portão 1, portão 612, confirma? Confirmo, o portão é 06 no Pátio 1, porém vai chamar para ingressar no Pátio Principal, ok? Ok, momento. Torre, tá 8001, 68 a bordo, 4 horas de autonomia, treino natal para o táxi. November Tango, 68, 4 horas, táxi autorizado via Pátio, Juliet e Alfa, no ponto. Ao ingressar na Alfa, transfira 14286, altímetro 1013, boa viagem. Controle, o gol na 600. 8001, copiou? Opa, copiou, tá 8001. Ok, 600, prossiga. Poder, por favor, confirmar as instruções no momento de táxi? Confirmo, o senhor vai ingressar agora à esquerda, via Aquilo, taxiar pelo pátio 3 e chamar para ingressar no pátio 1. Seu portão será o 0612 do pátio 1. Ok, vai ingressar naquilo, pátio 8, chamar para ingressar no pátio 3, então pátio 1, portão 06. Azul 4089, passou 2000 Adael. 4089, bom dia, boa tarde. Contato radar na decolagem, subou 360, pro Adael. 360, vamos Adael, 4089 Azul. Salvador, tá 8001, bom dia. Então, 8001, próximo ponto esperão no zero, bom dia. Bom dia, Lima, tem observando o gol na conta final. Após o gol, Lima, tem 8001. 00060 pro 050-03566. Cliente 3566, livre de restrições em TAP, desça 2000 pés. Ajuste 10013, reporte localizador. 2000 pés, reportará estabilizado da 3566. Controle Salvador, bom dia, o gol 1924, informação Quebec. 924, boa tarde, a sua identificação desse é o 060, vigilância, chegada amarela. 060, vigilância, chegada amarela, informa que perdeu contato com o CTC em 2828. Da informação. E aqui, Lima, Charlie, controle. Direito em 29. Direito em 29, no 322. Autorização para cruzamento do campo, Yankee Lima Tchá. Yankee Lima Tchá. Dara Câmara Dutra, 1-6-0-6. Solo, bom dia, Bono 322, Bono 328, pousou e voou, táxi autorizado via Alfa, primeira esquerda na Alfa via Aquilo, via Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1, seu portão será o 8. Autorizado táxi via Alfa, primeira esquerda Aquilo, Pátio 3, ingresso para o Pátio 1, chamará, previsto 8, 1-3, 2-8-5. Portão 8001, livre decolagem da 10, 138-9, informa helicóptero mantendo 500 pés no litoral, sua esquerda. Ciente, o livre decolagem, 8001. Yankee Lima Charlie, confirma equipamento. Bravo Hotel 07. Ciente. Guarulhos, táxi autorizado via pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera, na Daxi Alfa, transfira 14186, altímetro 1013, boa viagem, tá 3193. Pátio Juliette Alfa, na Alfa 1186, 14186, bom trabalho, 813, por 93. Boa noite, 06, passa o estacionamento. Só um instante para puxar, no 806, temos um Hermosa passando a cauda, na sequência está livre, puxar o 9, chame táxi. Salve 672 anos. Já aprovado Fortaleza 310, formação em curso é Quebec, altímetro 1013. É o número 1 para Copa, só instante 6721. Que guarda. Só alongamento da 35, o tráfego já está cruzando 2000. Reporte para cruzar prolongamento da 35. Confirmando autorizado o prolongamento da 28. E aquele passar, né? Vai cruzar sua frente, ingresso autorizado pátio 1, na tua portão 8. Temos um 37 companhia no 9 que está autorizado a puxar, não vai interferir no seu estacionamento. Posso, a retaguarda do Airbus prossegue no pátio 1 para o 08, frente do tráfego da Gol no 322. Mantenha as condições visuais, reposta na vertical do farol. Vitor, Índia, Juliette. Gol 1754, autorização para Campina Grande. Campina Grande, afirmativo. Já temos aprovado 390, via Zulu 19, o número 2 para cópia. Escute a informação Quebec, altímetro 1013. Só instante para cópia. Solicito a coordenação com o nível 250. 250, então vamos coordenar só um instante. Aguardo. Voador Gol 1394, teria subida prevista para o Galeão? Galeão é Dael inicialmente. Inicialmente Dael, é o Uno 394, confere? Afirmativo, e quando tiver a cópia, estamos prontos. Ok, já temos o 360 na sequência número 3 para a cópia, só um instante, por gente. Muito obrigado. Tá livre, após o cruzamento da 35, 198 prossegue no litoral. Ok, chama 198 após, grato. 5, Alberna 1251, no Bandar. 307, Jaguarão 1, Recife 3325, Alternando 251, Azul 4089, Bandar. Mike, papá, papá, desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Way para a pista 10. Positivo, 2000 X-Way da pista 10, Mike, papá, papá. 3566, complete com a torre, 118,6 dúzia, boa tarde, bom pouso. 186, uma boa. 1924, desça 050. 050, 924. Salvador, muito boa tarde, 3566, final da 10, baixada travada. Então 3566, continua a aproximação no zero, vento 150 graus com 10 nós, autorizado o pouso. Teve pouso, pista no zero, 3566. Tráfico, sentido oposto, mantendo 500 pés, um Bravo até 07, no corredor Axé, ok? Vai prosseguir mantendo no 1500 pés, 1500 pés, o Vitor Índia Juliette. Controle Salvador, TAM 3193. 3193, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao nível 380, direto da EL da presença. Direto da EL, 380, TAM 3193. Alfa, Ponte Vera, 26, gol, 96. Fala Salvador, boa tarde, pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1 para o Galeão, já temos aprovado o nível 260, número 4 para a cópia, no pátio de autoridade. Só um instante para a cópia. Afirmativo, 260, Galeão, aguardando a cópia no pátio de autoridade. Tá, 8001, chame o Centro Recife, 125, decimal 45, boa tarde, bom voo. 2545, boa tarde, bom fim de semana. Homem. Alojador, Mike papapá. Mike papapá, complete o LS com a torre 1186, bom voo. 1186, Mike papapá. Triplo Papão do Lima. É, o bom é a notificação daquela notificação primeira, já refez e pra cópia agora, já não dá mais a dúvida. Gente, das 15h10, né? Afirmativo. Gente, número 4 pra cópia, só um instantinho para a cópia, diretor meu Lima. Número 4. O Objet 6721 no ponto pra cópia? Pronto, prossega. Autorizado Fortaleza, nível de voo 310, via Upper East 50, Mossoró, Upper East 33. Pista 10, decola, mantendo reta e decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira linha. Após curva direita, quais são? Curva esquerda, perfil de subida é Momo, Albo, transição G-Bit, controle 1 no 9.8, torre 18.6, acione o código 5551. Zona 0, previsto 50, mostrou a previsto 33, após a colagem mantém 2.000 ou 3 milhas, após curva à esquerda, Momo, Albo, G-Bit, controle 19.8, 5551, mensagem 2 anos. 5551, correto, portão 4, chame pronto. Certo. Papapá. Pista livre, 110.89, está autorizado o ponto. 110.8, mais papapá. Santa 2000, autorizado de LS 76 a 10, reporta localizador, gol na 924. Pátio 3, para o pátio 1, vai chamar para o ingresso, né, 356. Voo no 754, cópia. Tá pronto, linha de Quebec. Voo no 754, Campina Grande, nível autorizado ao 250, como solicitado, aerovia Pazulu 10, Neuma, e depois Neuma direto Campina Grande. Decola a pista 10. Mantenha a decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva esquerda, perfil de subida Puca, Jama, transição Zipar. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6, acione tudo 5 no transfone. Autorizado 250, via Zulu 10, saída Neuma, após a decola da 10, mantenha a reta até cruzar 2.000. A 3 milhas curva esquerda, saída Pucas de Par. 19.8 é o controle, 18.6 a torre. 5555 é o transponder, gol na 754. Estimativo, portão 3, chame pronto. Chamar na pronto, gol na 754. Gol no 394 para a cópia. Gol no 394, pronto para a cópia. Gol no 394, aprovado Galeão, nível de voo 360, via Upper 50, Bidev, Upper November 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Pista 10, decola, mantendo reto até cruzar 2.000 pés, a terceira milha. Após curva A, direita, perfil de subida da Euleda, após Leda, direto Bidev. Controle 1 no 9.8, a torre 1 no 8.6, acione o código 5001 para o 1394. Autorizado nível 360 para o Galeão, Upper East 50, decola da 10, Bidev, Bidev, Upper November 857, acordo plano de voo, decola da 10, mantém eixo até 2.000 ou terceira milha, após curva à direita, Sahel, transição Leda, Leda, Bidev, 119.8, 118.6, 5094, confirmado? Não, é 5001. 5001. 1010, 1396. 394, chame pronto com o site. Voltará. 3566, ingresso autorizado até o 10. Autorizado ingresso para o 10, também 3566. Charlie, prossiga. Autoridade, já tá pronta? Tá pronto pra copo, Pedro. Tem a rota aqui para o Zulu 10, depois Papá, Charlie, X-Ray, direto Galeão, é isso mesmo? Afirmo. Gente, só um instantinho para a coordenação do subido então, só um instante, por gentileza. Vai lá. O Solo Salvador, é o trip 5489, boa tarde. 5489, boa tarde. Possivelmente muito cedo ainda para a nossa autorização, mas poderia adiantar a nossa saída para a Vitória da Conquista? Vitória da Conquista é Golemval, após levar direto Conquista. Apto, estamos na escuta para autorização. Alô, por gentileza, é o Gol no 394, a gente não está recebendo Atis aqui? É, o Atis acabou de dar um probleminha aqui, nós estamos verificando aqui a reiniciar o computador, caso contrário, tem que acionar o técnico. Está sem informação, se tiver só um instante te pago as condições, por gentileza. Eu agradeço. Só um instantinho. Convitando o Juliette, tem um tráfego aí da Gol 1737 a 2 milhas por externa. Quem está visual comigo, tá, pode descer para o estrato? Afirmativo. Quem descendo para o estrato, fazendo 360 pela esquerda, pela direita. O no 806, 150 com 10, livre decolagem. Livre decolagem, no 806. O táxi em frente via pátio 3, aqui onde temos a terra da trip. Essa sua direita aí na Alfa tá fechada devido a um buraco que aí tá fazendo aniversário já. Essa é a Alfa do metrô. Aí se for igual ao metrô, nós estamos pedindo. É verdade, um abraço, obrigado. Só aguardando o estaleiro. Aguardando. Controle Salvador, boa tarde, tá passando o Romeo Golf Victor. E para o controle? Tá passando o Romeo Golf Victor, procedente da Sai, mantendo nível 090. Romeo Golf Victor, bom dia, senhor, identificação, mantenha nível 090, vigilância. Previsto chegada a Manvo e na proa de Aman, reporte descida. Eu vou na proa de Aman, conforme plano de voo, está no ponto de ordem descida, Romeo Golf Victor. Silvatino, você tudo 270 logo pela direita, interceptando a final do 35, Vitor de Juliette. O gol no 806 decolado, 198 aos 31. 098, 806. Gol 924 autorizado pouso, 140 com a 12. Autorizado pouso 90, gol 924. 06, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 190, saída PUC. 190. Saída pouco no 8036. 131, controle 7198, 2786, continua 01 no sul agora. É 0131, né? O código é isso? Aqui é batido, 0131. Ativo, via litoral, então decola com curva direita. O da presente no pátio da mata, 286, altímetro 1013, boa viagem. 1086, graças ao contábil, tá bom, beleza. Ingresso autorizado até a Lima, Mike irá Quebec, chame Nessa para cruzar. Chamará Nessa para cruzamento, Mike para papapá. Isaac, você pode falar ingresso 17, Romeu Lima. Vai reportar para ingresso, Romeu Lima. Checando essa rota com o centro, que é nova para mim aqui via para o Galeão, só um instantinho, Pioneiro 1-1. Se tiver pronto para acionamento, está livre, aguardando a cópia na sequência, Pioneiro 1-1. Pode seguir, mas a rota inicial aqui seria para o Zulu 10, ok? Eu vou checar com o centro e em coordenação com o controle, só um instante. Está ali acionado se for o caso, ok? Não, entra sendo entre o portal 1 e 3, hoje é 6 e 8 e 0. 35, o vento 14. 9-2-4, solos 3.